remember a word that you were saying. Are we demented or am I disturbed? The space that's in between insane and insecure. Sendo muito e tendo pouco, muita explicação. Quero olhar pra esse mundo, ver o mundo em seu olhar. Quero ser, te quero muito, ficar junto e respirar. Porque eu estou com ela, sou dela, sem ela não sou. Porque eu preciso dela, só dela, com ela eu vou. Estava tão longe, num outro lugar, trancado, distante, na esfera lunar. Na superfície ou no deserto, no asfalto ou no avião, na prateleira de um depósito, na cordilheira de um vulcão. Não vou te inundar, não vou te inundar, não vou te inundar, não vou te inundar. Alegria é um presépio, a tristeza é tentação. Três Marias de um mistério, a surpresa em procissão. Trocaria eternidade pela noite que chegou. Luz do dia, realidade, de mãos dadas eu estou. Porque eu estou com ela, sou dela, sem ela sou. Porque eu preciso dela, só dela, com ela eu vou. Porque eu estou com ela, sou dela. Porque eu preciso dela, só dela, com ela eu vou.